De Moreau, mas chegou, né? São Paulo, 8 de novembro de 2010. Estamos começando mais um podcast dessa nega louca. E aí, turminha, tudo bem? Meu, sabe por que eu demorei pra fazer essas porra? É que apareceu uma buceta, um cacete de um trampo aí pra mim fazer um catálogo. Mais ou menos 5 mil peças, autopeças, né? Catálogo de autopeças. Bicho, o que eu tive que fazer de bagulheira. Tá meio baixo o microfone aí, não tá? Ah, então, se eu só aumentar muito aqui, eu não sei nem o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer. Olha, daqui a pouco vem um estrondo aí, hein? Você fica esperto que eu tô mexendo nos comandos. Você vê que aqui é tudo online! É tudo ao mesmo tempo agora! Tudo eu não sei mexer nessa porra, então vai assim mesmo. Tá me ouvindo aí, né? Então o importante é isso. Então, pau no cu, vambora. Vamos tocar o pornocast. Ah, demorou um pouquinho, mas, meu, puto, que tinha de peça naquele caralho, daquele catálogo? Você não sabe o que, que vai de peça num carro. O que tem de peça naquela merda, né? Porra, não... é tudo pra ficar complicado cada vez mais pra empresa ganhar mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. Você vai ver lá como é que é aquela peça maravilhosa. Eu anotei aqui, cadê? Puta, enfiei no cu. Não é a primeira vez, né? Ah, o prisioneiro do cubo da roda. É o prisioneiro. Eu achei bonito isso, né? Tem outras peças malucas lá que eu não me lembro o nome, patrulha anotou. Ah, não sei nem que... Mas vamos aqui ao nosso podcast de hoje para matar a saudade desse bando de babaca que gosta de ouvir essas besteiradas que esse vagabundo preto velho sem vergonha fedorento fala por aí. E aí, beleza? Gostou lá do negócio lá dos processos dos bananas lá? É muito louco, né, bicho? Você acha que vai ter um negócio. Mas uma coisa que eu aprendi nesses dois processos é o seguinte, como nós temos medo, né, desse tal Estado, né? É interessante como, de onde que vem esse medo? Eu vou falar de roteiro, de quadrinhos hoje, sim, vou falar de construção de roteiro. Deixa eu comentar sobre isso antes, que tem um tempinho aqui pra brincar. Tô cronometrando agora, tô super esperta, espertíssima, super veloz, super veloz. Então, de qualquer forma, como a gente tem medo das coisas do Estado, né? Ai, que a televisão fala de mortes, e que não sei o quê, e que é tudo violento, e que você vai ser preso, você vai ser estrupado. Estrupado, como diz o cara aqui do boteco, é o estrupo. O estrupo do pedófilo, né? Aquela pronúncia bem correta, aquela pessoa muito bem formada na vida, que tem uma competência argumentativa que vai acima e além de qualquer coisa. Então, camada, vem lá do estrupo do pedófilo. É que, meu, que besteira, cara. Besteira. A gente não conhece os nossos mínimos direitos, né? E queremos que os caras lá façam isso. Agora entrou a dona Dilma, você acha que vai mudar alguma coisa esse pessoal comemorando, bando de babaca, né? Bando de otário comemorando que, nossa, que a Dilma, que não sei o que, mesma merda. Enquanto você tiver político, vai ser uma merda. Enquanto você tiver Estado, vai ser uma merda. Enquanto você não tiver uma mudança no pensamento social de toda a nação, se você vê um país como um todo, não vai ser a coisa mais perfeita do mundo, mas você precisava mudar isso. Então o que acontece, meu? Não tem como. Ah, é a popularidade do Lula. Porra, mas a que preço essa popularidade, né? Com todos os escândalos, todas as tramóias, as loucuras, as putarias do PT. Mas, meu, no fundo, o brasileiro quer isso, né? Se ele tivesse lá, ele faria a mesma coisa. Então como é que você vai mudar? Não vai, porque todo mundo quer ser a mesma coisa. Então eu tô tirando o meu fora, né? Já falei pra você, eu repito, eu vou destruir meus documentos, eu vou abrir mão de tudo. Não, não quero, não sou mais brasileiro. Faço questão de não ser mais brasileiro, vou jogar tudo fora. Mas isso ainda demora um pouquinho, tá saindo uns birinates pra nós acertarmos aí, né? Então demora um bocadinho pra nega velha falar sobre esse negócio de documento. Mas eu vou destruir meu documento sim, você pode ter certeza. Tem que terminar algumas coisas, eu já separei aqui a papelada. Eu só preciso tirar uma segunda via da minha certidão de nascimento, que eu não sei onde é que enfiei. Mas eu vou tacar fogo em tudo e vou fazer uma declaração pública que eu abro mão da minha cidadania. Não sou brasileiro, estou aqui como alienígena. Eu nasci em Marte. Mas por que, se você reparar também, a minha certidão de nascimento é falsa, é fajuta. O meu pai, ele esquentou o documento, né? Porque ele me adotou, mas ele foi lá no cartório e fez uns cambalachos. É quando eu fui, não sou filho, quando eu, por que isso? Esse documento é fajuto, então eu não sou José Roberto Pereira. Todos os documentos em decorrência disso são fajuto. Então como é que você vai arrumar isso, né? Se você for entrar com todo o negócio, fode, né? Você vai ficar perdendo a burocracia. Então vamos começar aqui de baixo, de mim, que sou primeiro interessado, né? Abro mão de tudo. Não, não quero mais, não sou, não reconheço. Quando veio aqui a comunicação lá do tribunal, lá do Paul Molle que veio lá, não, recusei. Não, não, não sou mais isso, não. Porra, mas você tá... Ai, tá te comunicando. Não. Não. Tô fora de tudo. Não, abro mão de tudo. Eu não tenho bens, não tenho posse, não tenho nada, não tenho nem conta no banco, não tenho absolutamente nada. Tudo que eu tinha eu passei pro nome do meu papagaio, que aliás está no nosso sítio, está no sítio dele, escondidinho, está lá na dele, né? Até eu tirei ele daqui e arrumei um assessor para ele, que é o Penisquito, né? Ele precisa de um assessor loirinho, né? Porque afinal de contas, tem que ser um loiro, né? Você não podia, eu pensei em colocar um... Ah, mas não vamos entrar nessa parte, né? Vamos comentar sobre isso, não, que o pessoal tá meio histérico. Mas então, a turminha falou, pediu pra mim falar sobre, faça um podcast de cada roteiro. Então já vou apagar essa buceta dessa mensagem. O podcast sobre roteiro é o seguinte: roteiro de quadrinhos é a coisa mais fácil desse mundo. É uma das mais fáceis, né? Mijar, cagar e fazer roteiro. É fácil. Vem de dentro de você. Esqueça, bicho, esqueça. Me perguntou como é que faz para ler livro. Eu não compro livro, não tem livro, não precisa de livro. Porra, veja bem, a gente leu o gibi a nossa vida inteira. Nós conhecemos todas as histórias, a gente já leu pra caralho, a gente sabe fazer, não precisa pegar livro. Que livro que eu li sobre roteiro? Vi algumas coisinhas técnicas aqui, acolá, mas o resto eu fui criando por mim mesmo. Claro que você precisa estabelecer uma linha narrativa, como aconteceu lá no Heroes. Quando aparece, eles vão lá numa, bem no começo da temporada, eles vão lá no lugar do cara, que é muito de fio, passando pra lá e pra cá. Aquilo são linhas de roteiro, uma linha temporal que você tem que seguir. Você faz uma linha e os acontecimentos são esse, né? Mas peraí, véio, vamos voltar então, já tô me adiantando, né? Tô me adiantando, porque você quer um roteiro legal. A primeira coisa que você tem que fazer é esquecer tudo que você aprendeu. Na escola, redação, zera tudo. Zera. Aquilo lá não vale nada. Esquece o Scott Pilgrim, esquece aquelas merda, aqueles livros vagabundos da escala, aqueles métodos ordinários, joga tudo fora. Eu vou te dizer o jeito mais fácil para você fazer um roteiro. Sabe contar uma piada? Incrível, não? Sabe contar uma piada? Sabe. Você sabe contar um roteiro, sabe contar uma história. Todo mundo que tem esse conhecimento de uma historinha, de roteiro, de contar uma piada, já sabe fazer um roteiro. É impressionante, né? Mas nós temos essa mania estúpida de estar dependendo do nosso pensamento de alguma coisa, de alguém, de algum negócio. Para que você leve adiante o teu trabalho, você precisa ter um embasamento. Meu, embasamento você já tem. Não precisa. Ah, mas para escritor você precisa ler. Claro que você precisa ler. Mas mais importante do que ler é escrever. Escrever é mais importante do que ler. Porque quanto mais você escreve, mais você desenvolve a tua sagacidade. Como é que os caras trabalham. Claro que você pode pegar um livrinho aqui, um negocinho ali, uma dica e tal. Mas é mais importante você ter o hábito da escrita. E mais importante que a escrita é o ato da meditação. É você pensar a respeito das coisas. Porque nossa sociedade, ela privilegia o não pensar. A nossa sociedade, ela privilegia o ter no lugar do ser. Isso é importante, hein? Nós temos que ter coisas. Temos que ter casa, roupa, dinheiro, posição, diploma, reconhecimento, tapinha. Temos que ter isso. E o ser, aquilo que é que você é, tem que estar ligado ao ter, quando não é nada disso. Uma coisa independe da outra. Quanto mais você tem, menos você é. Esse é um equilíbrio natural, né? Então, portanto, você tem que ser você, que é o mais importante de tudo. Mas só que você não sabe, porque você passou por uma escola em que ela anulou o seu eu, o seu self, melhor dizendo, né? Ela criou um eu falso, que é o quê? O teu nome, o teu RG, o teu CPF, a tua cultura, o teu Brasil, o teu time de futebol, você é filho do pai fulano, você é filho da mãe cicrana, você é, só que você não é isso. Você é muito mais do que isso. Só que cancelam, né? Eles castram você, eles escondem. Você não sabe, por exemplo, conversar com os tempos áureos, né? Conversar com uma menina. Você tem aquele desejo sexual, mas tem que reprimir. Porque já entra o outro lado da história, né? Que é o quê? A repressão. A nossa sociedade é extremamente repressora. E no máximo quando ela muda alguma coisa por pressão externa, do exterior, dos Estados Unidos principalmente, que nós somos colônia, estamos assim, né, orbita terceiro mundo. Se existe terceiro mundo, existe um segundo, existe um primeiro, sacou? E esse primeiro mundo determina para você o que você vai ser, o que você vai pensar, o que você vai aceitar, desde as empresas que determinam, não, você vai trocar de computador, não, você vai trocar de roupa, essa roupa já era, é antiquada, é ultrapassada, é, esse carro já era, o carro tá andando, tá funcionando, não, esse carro já, o celular, eu tô com o celularzinho aqui da Motorola, ele tá com 2-3 anos, já querem que eu troque, né? Não, eu não quero trocar. Pra quê? Porque ele funciona, ele tem um bom alcance, tem uma boa recepção de sinal, não cai, é uma maravilha. Como eu tinha meu Motorola, o V60, que saudade do V60, que não era com chip, mas eu me obrigaram a trocar exatamente porque não tinha mais, não funcionava mais, né? Eu tenho aqui ainda um StarTAC velho, que eu adoro StarTAC, é bem Kirk, né? Você abre assim, bonitinho, faz aquele barulhinho. Ele é lindo, eu tenho uma dó de me desfazer dele porque ele estava funcionando bem, mas eu tive que trocar. Então a nossa sociedade, ela nos força a termos no lugar de sermos. E no caso do roteiro, nós não temos roteiristas. Por quê? Porque a nossa indústria de produção de quadrinhos sempre privilegiou o ilustrador. Chegava o cara lá, ó, desenha um negócio pra mim. E todo mundo só sabe desenhar. Perceba isso, só tem curso de desenho, de ilustração. Porque o pessoal, a molecadinha pega o seu mangá, pega o seu gibi, lê, nossa, que desenho lindo, porque o roteiro está associado ao desenho. A turma não pensa. Não pensa que o Stan Lee é muito mais importante do que o Jim Lee. O Stan Lee, ele deu alma, ele contou histórias. Alan Moore, só para citar dois exemplos, né? Senão eu vou embora, vou falar dos roteiristas aqui, a gente vai embora, vai ficar louco. Os roteiristas, eles ficam meio eclipsados, né, pelo desenho, porque, de novo, nossa sociedade é superficialista, valoriza mais o desenho, favorece mais o desenho. Trava a língua louca que eu dei agora, hein? Valoriza e favorece o desenho em detrimento do roteirista. Como, por exemplo, você pega lá o Naruto, todo mundo, qual é o Naruto? O cara fez isso, é o Naruto. Mentira, não foi ele que fez. Mentira, é uma equipe que faz pra ele. Esses roteiros são previamente programados pela equipe dele, em acordo com a editora e os anunciantes. Maurício de Souza, outra grande mentira nacional, ele não desenha e nem escreve, mas ele bota a banca como se fosse ele. Ah, mas o Disney fazia isso. Meu, os tempos são outros. Se você quer sair do terceiro mundo, você tem que tirar sua mente do terceiro mundo e começar a pensar em termos de, porra, o que o cara está fazendo? É ele que está fazendo? Não. É ele que desenha? Não. Ele só ganha com isso, porra. Tudo bem, nos anos 50, 60, era assim, mas mudou, cara. Hoje você pega o nosso considerado Samuel do Dinamite e Raio Laser, ele faz o roteiro, ou um moleque ajuda ele, e ele desenha, pinta. Isso é trabalho verdadeiro. Isso é um trabalho autoral sério, comercial ou não, foda-se, é ele que faz, Marcatti, Mutarelli, são eles que fazem. No braço, ali, na unha, a Maurício de Souza não faz nada. Que graça tem isso, cara? Ah, mas a empresa, ele tá rico, ele tá milionário. Tudo bem, tá rico, tá milionário, mas o que ele deu em troca pra sociedade? Ele só tomou, cara. Só arrancou, chupinhou, vampirizou, enganou, mentiu, fez conluio político, passou a perna naquela molecadinha lá do concurso da Bienal, né? O concurso lá, isso mesmo, lá do pessoal que fez lá a colônia japonesa, né, o mascote, passou a perna, todo mundo botou o dele, pra quê? Pra nada. Fora as lorotas que meu gibi vende mais no mundo, que eu vou fazer com não sei o que, eu vou fazer uma forma da marca com tecnologia, do Avatar, é muita cascata. E o pessoal concorda, porque ele é um cara que tem, não é porque ele é. A existência do Maurício de Souza é pela posse que ele tem das coisas, não pela pessoa que ele é. Você curte, por exemplo, o Alborguete, você curte, por exemplo, vai o Cajuru ou o BK, porque eles são aquilo. Eu sou isso aqui, não tô cagando e andando pra tudo, porque eu sou fodido. Não tenho nada, nego, né? Processo, vem pra cima, puta, toma no cu, meu. Como eu falei, eu quero ir em cana, porque eu não me importo mais. também não vou dar um tiro na cabeça, você tá louco, né? Eu não me importo mais porque eu vi a imensa farsa que é esse país, né? Eu vi a imensa mentira que é isso tudo e eu não quero fazer parte mais. Eu votei pela última vez anulando o meu voto, né? Foi uma imensa quantidade de pessoal que anulou, né? Mas o que, que interessa quem anula, né? Você vê que não tem nenhum veículo de comunicação falando do pessoal que anulou. É interessante por quê? Porque os veículos de comunicação são comprados. Comprados pelo governo, com verba do Banco do Brasil, com aqueles esquemas todos. Então, por isso dá isso, cara. Aquela mulher lá do estado de São Paulo que falou uma coisa verdadeira sobre o Bolsa Família, foi mandada embora porque apoiou a Dilma num jornal de direita. E a Folha, o Serra, Serra, Serra, o Serra e tomou no cu. Porque é tudo interesse, cara. Tudo interesse comercial. E a classe média bancando isso, porque a classe média é imbecil. De novo, imbecil por quê? Porque ela quer ter. Porque as pessoas protestam contra o isso, contra o quilo, com meus direitos, a choradeira. O Geraldo Vandré falou uma grande verdade, né? Protesta quem não tem poder. Você vê que a canalice começa por aí. No caso dos roteiros, vamos voltar ao ponto, né? Você vê que eu tenho uma mente que vai para milhares de caminhos translocados e alucinados e muito loucos. O roteiro, assim, se você sabe contar uma história, sabe contar uma piada, sabe contar uma história, então não precisa de muita coisa. O que te falta é planejamento. Mas antes do planejamento, tem que ter aquele tesão. Eu acho que você pega qualquer autor nacional, ele tem tesão pelo que ele está fazendo, pelo que ele está desenhando, não pelo que ele está criando e nem pela mensagem que ele está passando para o leitor. Foda-se, porque a mente do autor nacional é ultra superficial. É superficialíssima. É porque ele é desenhista, ele é ilustrador, ele não sabe ser profundo, ele não sabe pensar além do desenho. É um condicionamento mental. O cérebro é o seguinte: você determina que o camarada ele vai pensar naquilo, ele vai pensar no desenho, ele vai ficar naquilo, acabou. Eu sei porque eu tenho uma ilustradora que dorme comigo, que é minha patroa. É um custo você fazer entender coisas abstratas, que o ilustrador ele não consegue ser abstrato. Se eu chego para você e falo do arquétipo, o arquétipo, negada, é o segredo que está atrás do personagem. Eu explico lá no site do Mil Nomes, espero que volte logo o ar, que eu já paguei aquela merda, aqueles viados da Uniregistro, põe a porra no ar. Mas enfim, o Mil Nomes, o meu personagemzinho, ele se originou dos meus insights com relação ao Super Dynamo, que era meu personagem querido de infância. Tem também o Príncipe Planeta, que eu adoro, mas que também se originou do insight que eu tive com relação ao Super Dynamo, Príncipe Planeta, Marino Boy. Eu ficava pensando sobre eles, né? Desconstruindo o personagem, como é que ele é criado, como é que ele chegou aqui. Esse é um lance legal, que eu já falei uma vez, mas é bom falar de novo. Eu pego o personagem que eu adoro e desconstruo. O autor nacional não desconstrói nada, ele pega a estética. Você vê que aquele cara lá que faz um plágio do Homem-Aranha, ou um plágio do Robin, do Joventania, tudo plágio. Tudo plágio estético, né? De visual. Mas o que eu fiz? Eu fui ao contrário, eu abandonei a imagem, fui cada vez mais fundo na meditação da ideia. Eu desconstruí, eu desdobrei. Cada personagem, ele é um origami. Ele está criado como se fosse um origami, você tem que desmontá-lo. E esse processo você só consegue sozinho, cara, com meditação, pensando. E ao mesmo tempo, se você tem uma idealização desse personagem, você já sacou qual é a base dele, você consegue delirar em cima. Vamos pegar um outro exemplo, Flapjack, do Trop Van Uhlman. O Flapjack nada mais é que um Bob Esponja. Só que ele é muito mais inteligente porque ele parte de um universo onírico, tem um acima da água, que tem um mar, que tem, é muito mais louco. Mas ele não é, digamos, ultra comercial como é o Bob Esponja, que tudo ali vira brinquedinho, tudo vira coisinha. Claro que o Flapjack também tem esse lado, mas ele se ambienta no mar e nas relações interpessoais, né, entre o menininho e o pai dele, que é o capitão lá, o capitão Knuckles, né? Só assim em inglês, tô falando com os caras, né? Esse mesmo. A baleia, que é a mãe. Então é uma coisa mais inteligente, é um processo mais inteligente, é um produto mais inteligente. e mais louco, mais pirado, que vem lá do John Creek Faluzzi, com as loucuras do Faluzzi, que o Faluzzi que levou a demência ao cartoon, né? Se assistir lá o Ren Stimp nas primeiras temporadas que o Creek Faluzzi estava em cima, que ele pegou paranoia, ele pegou viagem em LSD, ele pegou demência e colocou no cartoon. Algo que o Tex Avery já fazia, algo que já faziam com o Patolino, mas não iam além, né? O John Creek Faluzzi foi além. E nos quadrinhos, no quadrinho nacional, nós não vamos além exatamente porque a mente do autor nacional está trancada. Está travada naquela coisa dos anos 50, 60. E faliu a indústria de quadrinhos nacional não porque o leitor não queria. Claro que o leitor sempre quer novidade. Acontece que o autor nacional não entrou em sintonia com o gosto popular. E a nossa ideia de Brasil é uma ideia alienada. É o Saci, é a Amazônia, é Carnaval, que são realmente elementos do Brasil, mas nós somos muito mais que isso. Porque não existe Brasil. O que existe são as nossas necessidades. O nosso dia a dia, que é transferido pelos personagens. Com Mil Nomes eu cheguei a parar a pensar. Quando veio a ideia, a partir daquele desenho Fantasmagória, aquela inspiração, eu fui juntando as minhas coisas de espiritismo, de maluquice, de ousadia de ter duas esposas, uma é a vida, outra é a morte. Aí você põe os personagens para sofrer. O Mil Nomes eu não pude ir muito fundo porque eu tinha um espaço de tempo limitado. Eu não podia fazer uma super saga como eu gostaria, que o nosso amigo Castanha leu o livro e falou: pô, isso é material aqui para 2, 3 livros. E é verdade. É uma coisa muito condensada, que eu tinha um tempo muito curto. Mas agora que eu abandonei de vez o livro impresso e vou pro livro eletrônico, agora eu vou fazer do meu jeito, como tem que ser. Ah, mas por que você não fez isso antes? É porque eu tinha um objetivo de vida, que era o quê? Lançar meu livro. Esfregar na cara daquele bando de filho da puta que falava que eu não ia publicar nada, que era mentira. Esfregar na cara aqui, ó. Existe. E para provar para vocês também que é possível publicar. Por editora grande, por uma editora média, tanto faz, é possível, só que o lucro não compensa. Eu fiz isso por um grande tesão, pelo meu grande prazer, pela minha grande felicidade de realizar um objetivo de vida. Tô aqui com o meu livro do meu lado. Meu, você não sabe a alegria que eu tenho ao olhar. Ah, mas tá cagado. Ah, tá cheio de erro. Foda-se. Cheio de erro. Foda-se, cara. Eu fiz. Ah, mas você cobra tanto dos outros. Mas eu fiz. Ninguém faz nada, quem que faz? Qual de vocês, se aí tá me ouvindo, faz? E o grande barato do Mil Nomes é o personagem sou eu. É a minha parte infantil lidando com meus símbolos mais queridos, que é a vida e a morte. A minha correlação, minha relação de vida com a morte, até uma hora que o personagem ele cresce. Ele reencontra com o lado adulto dele, ele vira um outro coisa. Sou eu, cara. É uma viagem, digamos, ao meu self, às coisas que eu acredito, a minha bronca contra Deus. Eu transformei uma premissa autoral numa historinha. Claro que 99% do que está ali não sou eu, José Roberto Peneira, não sou eu, não sou. Eu não acredito nas coisas que estão ali, na maioria delas. De forma alguma eu fiz um entretenimento para o leitor, mas que serve de base para a criação de futuros projetos, que agora vem a Morgana, que agora vem a Morta Viva, vem todos os outros, e eu vou jogar tudo isso em formato digital. Mas por que formato digital? Porque o EPUB pegou, meu, tá chegando, mas eu não vou entrar nessa linha, vamos voltar aqui. Criação de roteiro é essa, cara. Se você sabe contar uma piada, se você sabe brincar com o autor, brincar com as histórias, você sabe fazer. Porque você precisa de uma linha de tempo. Tão básico, tão retardado. Lembra no Volta pro Futuro, em que o professor chega pro moleque, ó, tem essa linha aqui, aí teve uma derivação pra cá. Isso se chama linha de roteiro. É isso que você tem que fazer, você cria uma linha de roteiro, estabelece os acontecimentos. Cada dobrada aqui, por exemplo, um personagem nasce aqui tem a primeira relação sexual, aqui ele tem a primeira briga, aqui ele tem a primeira não sei o que, aqui ele se forma. Tudo isso são capítulos que você vai contando da vida dele. E divertindo o leitor. Isso é a primeira parte. Você criou. Aí você volta e relê. E vai enchendo coisa doida, tendo um limite, né? De texto pra você encaixar naquele capítulo. vamos supor, vai, 10 páginas por capítulo. Não, não, 10 páginas é pouco, vai. 20 páginas por capítulo. Espaço 1,5, 1.500, 1.600 toques por lauda, que seja. Isso é uma lauda, né? Isso é só um, pronto, naquele espaço, pronto, que é um capítulo. Só que na sua cabeça tem que saber o que vai acontecer. E se você vê que seu personagem vai daqui até, digamos, vai, até a grande cidade cósmica de Norn, ele vai ter que pegar o navio aqui, pegar o barquinho ali, vai não sei o que, vai, aí você joga contra coisas contra ele, pra impedi-lo. Aí você vai trabalhando essa ideia, né, de contratempos, ele tem que passar por uma série, é a Ilíada. Meu, é tão, tão simples, você tem que fazer o cara voltar pra casa, pra buscar a mulher dele, pra reencontrar o amor, enquanto a mulher lá também tá penando. É essa é a essência de tudo, é contar uma grande história. Você vai jogando desafios pra ele passar. Ou faça como eu comentei em Babylon 5, né? Tem um lugar imenso, uma cidade no espaço. Os problemas vêm até a cidade, ou a cidade vai até os problemas, né? O seu grande emissário vai até os problemas. Aí você deita o cabelo, você põe todo mundo pra brigar. Na única coisa que interessa pro leitor é drama. O leitor, eu tô falando no microfone, tô tomando choque nessa merda. Produto chinês é uma merda. Eu tô segurando no plástico e tô tomando choque, você acredita? Mas enfim, ai caralho, que merda. Você não tá ouvindo um negócio aí, é a fuga que dá dessa merda que toma um choque. Mas você tem que fazer o personagem sofrer. O que eu vou fazer no livro da Morgana é apresentar os personagens mais legais do mundo. Os personagens mais lindinhos que eu já criei. Cheios de amor, de romance, de felicidade, de alegria. Você vai ficar edificado quando você vê a japonesinha apaixonada, quando você vê a fadinha que veio de um mundo paralelo. E você vai ficar alucinado quando você vê aquela executora toda gélida, mas ela é maravilhosa. Nossa, que mulher linda, mas todo mundo odeia. A sociedade onde eles estão, adiantando uma palhinha, ela se chama Piratininga, que é uma cidade fortaleza. Não existe, existe o capitalismo, mas existe muito mais a cooperatividade. É meio que um capitalismo socialista, né? Meio com levadas anarquistas. Uma coisa muito louca é que cada casa, eu tô tomando choque, caralho. Cada casa tem a sua frente, com o seu jardinzinho, tem os quartos. Atrás de cada casa tem uma parte de autossustentação, que tem o galinheiro, tem uma cabrinha, ou então tem um bezerrinho, tem o seu pomar. É que nem a minha casa aqui, só que é 10 de frente por 80 de fundo, né? As pessoas podem plantar, tirar seu sustento. A eletricidade é de graça, porque tem os grandes ionizadores Tesla que fornecem eletricidade 100% do tempo de graça. Os militares deram isso porque todo mundo é soldado. Que nem na Suíça, todo mundo é soldado. Às vezes eles preferem ir pra guerra do que tá vivendo a vida deles, claro, eles preferem tá vivendo normalmente. Então você tem a sua autossustentação. A água é de graça também, ela vem dos poços artesianos que toda casa tem. Ah, mas o esgoto, a quarta do esgoto, é que nem no Japão, são fossas. Isso é recolhido, transformado em energia. A cidade é totalmente autossustentável. Completamente alto. O metrô é de graça. As viagens de avião, aviões elétricos, aí já entra o lance do steampunk, que eles são meio que planadores imensos, tem os dirigíveis também. É tudo de graça. Você pode viajar de graça, por quê? Não há necessidade. Claro que existe comércio. A irmã do Pedro, ela tem lá um saquinho com as suas joias, com suas medalhinhas, com as suas moedinhas de ouro, meio RPG, né? Você pode ter o controle disso, mas a ganância humana ainda existe na medida que existe o poder. E o poder, obviamente, foi corrompido exatamente pela ganância humana. Você não tem o Estado. Você tem uma meritocracia, digamos assim, que as pessoas são valorizadas por aquilo pelo mérito. Quanto mais você tiver força de vontade, mais você quiser conquistar, mais você vai subindo. Óbvio que isso é controlado pelo Conselho dos Militares, né? Pela Junta Provisória, que acabou ficando definitiva. E, naturalmente, a presença dos seres fantásticos, que eles chamam de super seres, né? Que têm os seus dons mágicos, os que da formação espírita são os dons mediúnicos, tem lá os médiuns, que na verdade não são médiuns, eles têm os poderes cósmicos deles, né, de que eles estão apoiados ao Estado, né? Ou seja, eu estou pegando o dia a dia do espiritismo e estou colocando numa realidade militarista. Como é que é feita a investigação? Mataram um cara lá, largaram a arma num canto, são as pessoas comuns, né? Vai lá o tenente, ele põe a mão na arma assim, né? Ele sente pela mentem psicose. Ele sente, foi tal fulano. Aí começa a investigação por ali, né? Um cara assim, assim, assado, tal, pelos poderes mediúnicos. Tem uma sociedade que trabalha os poderes mediúnicos. E quanto mais, digamos, avançado for o seu poder, maior é o seu status. Mas não é poder, eu estou te dizendo poder para você entender, mas não é poder, é um dom. Que essa que é a merda, né? O cara quer fazer um poder. Poder não, não é poder. Tira essa ideia, power. The power, não. A função do espiritismo é as pessoas terem os dons mediúnicos para se interrelacionarem. A sociedade que eu criei, militarista, ela utiliza esses dons mediúnicos para o benefício de todos, para o controle da sociedade. Não é uma sociedade perfeita. Tem uma hora que o meu personagem principal lá, o carinha, ele põe a mão no bolso, assentar no novo corpo, né? Que ele foi. Trocaram as essências, né? Ele entrou no corpo do militar e tal. Que ele bota a mão no bolso, ele põe um maço de cigarro. Ele puxa um cigarro de maconha. Que dá a maconha legalizada. Ele falou: é que eu vou ser feliz? Aí você faz essas brincadeiras com o leitor, né? Nossa, cigarro de maconha! Aí ele abre assim, que ele é muito coelho, ele cheira. Ele sente assim, como ele era maconheiro aqui no nosso Brasil, né? Ele veio daqui do nosso Brasil, que aqui é proibido, lá não é. Ele fala, nossa, que qualidade, é uma manga rosa de primeira. Ah, mas só que ele tem um acompanhante que fala, não, agora não é hora disso, tem missão pra fazer, que não sei o que, bereré. Ele fala, nossa, aqui é muito bom, comida de graça. Mas, claro, você pode buscar as suas pedras preciosas, você tem as suas missões, você tem as suas coisas, você pode... Uma meritocracia meio assim Star Trek, né? Meio assim Enterprise. Porém, tem um outro lado, né? Em que eu vou mostrando devagarinho. Eu não vou dizer agora, senão o nego vai ficar puto comigo por antecipação. Mas eu vou fazer uns troços polêmicos, vou fazer uns troços diferentes. Por exemplo, a maioridade é 14 anos. Já começa por aí, opa. Aqui não, a maioria, por que é 14 anos? Porque a molecada lá é muito mais informada, muito mais avançada. E a idade de liberação sexual é aos 12. Meu, é que nem no Japão. Você tá me olhando com essa cara. Pô, no Japão também é assim. Existe províncias no Japão em que a idade do consentimento sexual é o 12. É 12 anos. A maioridade é 14. Tem países que é assim, porque eu não posso colocar aqui. Então você já brinca com essas situações e deixa o leitor muito louco. Você vai dando uns choques. Mas o mais importante é você pegar os personagens principais e pirá-los. Fazer as coisas mais lindas e mais bucólicas do mundo. Aí você destrói tudo, joga eles na merda. É o que o Stephen King faz nos livros dele, né? Daquele lá dos vampiros. Aquele pessoal todo mundo muito legal, meio triste, meio melancólico, mas todo mundo feliz. Aí a desgraça vem chegando. A desgraça vem chegando. Aí você vai expondo a cidade, os seus problemas, e a desgraça chegando. Até que acontece uma coisa que você vira tudo do avesso. É a famosa inversão de expectativa. Isso é do que? É o planejamento que você faz. Mas porra, como é que eu vou passar isso pro quadrinho? Calma. Primeira coisa, você tem que ter um texto. O que você vai contar? Mas o que você vai contar primeiro passa pelo insight. Esse que você para assim e fala, puta que pariu, é isso que eu quero fazer. A nossa dificuldade é essa. Nós não sabemos o que fazer. Nós queremos contar coisas em termos de superficialidade. Nós não conseguimos entrar na alma do brasileiro porque nós temos esse condicionamento mental de não acreditarmos que o Brasil é outra coisa a não ser Rede Globo, favela. Não, cara. O Brasil é muito mais. Eu encontrei o Brasil, entre aspas, pelo espiritismo, pela Umbanda, ou que quer que seja pelo kardecismo, pelo catolicismo. Aí você joga o quê? Um elemento fantástico no dia a dia do Brasil. É interessante isso, foi o Rod Serling, que ele fazia isso no Além da Imaginação. Ou então no Fifth Dimension, no Quarta Dimensão, Fourth Dimension. Que é o quê? Você pega um elemento fantástico e põe no dia a dia da pessoa. Cara, é isso, velho. É isso. Mais nada, você não precisa de mais nada. O que que é a piada? A piada nada mais é que você fuder com uma pessoa. Você vai arrebentar com uma... vai fazer uma pessoa de idiota. A essência do humor é a humilhação. A essência de você contar uma história é a diversão, é a surpresa. É que você não sabe o que vai acontecer. Eu também não sei o que vai acontecer nas minhas histórias, eu não sei. Eu tenho um planejamento. Eu vou seguir isso aqui, beleza. Você quer que eu conte o que vai acontecer nos Elementais, no livro da Morgana? Eu conto. Não tem por que esconder, porque... Não é spoiler. Eu não vou contar a ação. Tem lá o Pedro, tem lá a japonesinha, tem lá a princesa, tem lá a Morgana. São quatro personagens principais. Tem um quinto personagem principal, que eu não vou dizer qual é, que não é o meu nome, não se preocupe com isso, não tem nada a ver com o meu nome. Há uma breve participação da Prana, ajudando a princesa, que tem umas correlações meio malucas, mas é um planeta normal, em que acontecem coisas normais, só que é uma sociedade diferente da nossa. É um Brasil alternativo, tem céu normal, lua, sol, e é uma concepção nova. Ai, mas é cyberpunk. Não, eu não gosto de dizer que é cyberpunk. Eu digo que é cyberpunk pro cara se acender a curiosidade. Ai, o que vai ter de tecnologia? É babaca. A tecnologia da... Não, você vai ter uma ionização que não vai, a luz é de graça. Tem as armas que eles usam, né? Que os policiais usam. São armas extremamente destruidoras, né? Você quer falar? Eu vou falar dela, do cyberpunk. Você quer falar de cyberpunk? Eu vou falar. Todo o ambiente é ionizado. Tudo ionizado, tudo. Tem eletricidade pelo ar. Corre uma altíssima voltagem que você liga um televisor, não tem fio. Você pega um telefone, você fala com o outro lado do planeta em segundos. Por quê? Tudo, não tem fio. É legal. E as armas dele captam a energia do ar. Agregam num capacitor e disparam raios. Opa! Não. Você vê naqueles games em que os caras disparam raios? Não, você tem que ter o elemento condutor, que é a água. Isso tem lá no BioShock. O cara dispara a energia elétrica da mão, ela cai na água e eletrocuta todo mundo, só que está furado. Você tem que ter um meio para que essa eletricidade vá adiante. E o meio é a água. São cápsulas de água. Na verdade, a arma é bem simples, ela capta a energia elétrica do ar, armazena num capacitor, e quando você dispara a água, ela vai junto. Então são jatos d'água elétrico. Você se lembra de uma série que passava no... Bom, acho que você não vai lembrar. Nos anos 70, que era o Electro Man, que era um dos caras que fazia lá o Civil, um dos... Civil, a visão do mar, né? Porque lá na submarino Civil... Era o auxiliar lá, o imediato tal. Ele fazia um cara que disparava, apertava assim um botão, disparava esse raio elétrico, pulava dele pro cinto dos caras. Se o cara tivesse isolado, fodeu. Ou seja, tem que ter um elemento elétrico para receber. Então eu fiz essa brincadeirinha, né? Você transfere e a eletricidade para cima. O pessoal toma um banho elétrico. Porque uma vez eu tava passando aqui na Santa Cruz, numa puta de um poró do caralho, um pé d'água, rompeu o fio elétrico e a eletricidade caía no chão, bicho, a água escorria, ela estava altamente eletrificada, ela caía no chão, ela ia espetando, começou a derreter o asfalto. Olha que desgraça que é isso. Então você imagina que é uma alta tensão cuspida pela água, e essa arma é uma desgraça que às vezes pinga em você. Tem que ter um negócio para te proteger. E tem a arma pequena e tem a arma de altíssima tensão, né? Isso é uma arma maldita. Você procura aí no Google o cara que toma um choque lá, o maluco que põe a mão no fio do trem. Você viu isso, né? Isso é uma desgraça. Você torra o cara automaticamente, o cara fica fervendo. É morte instantânea. Então você imagina as armas que você pode criar só com a ionização do ar. Claro que a gente pode ir pro vapor. Ah, é arma a vapor. Sob pressão. Mas você já tem as pistolas, né? Você tá dando tirinhos com ela. Isso é cyberpunk pra caralho, né? O laser. Laser não dá, meu. O laser, como a gente conceitua aqui nesse jogo, o Fallout, você troca. Meu, o laser não dá. Primeiro não dá cano, não dá, né? Aquele recuo. Não tem. É que nem se acender uma lanterna. Se acendeu. Mas só que você faz um buraco no camarada, você... não deve nem fazer... o laser é uma merda porque não faz... ele não faz isso, né? Tem arma laser no meu livro? Tem. Só que ela é tão uma arma tão xoxa que você aperta. Ela não faz barulho nenhum, você faz... no botão. Não tem barulho. Não tem. Mas em compensação, o raio que a desgraçada dispara é tão maldito, ela fura tudo. Não, não estoura a cabeça, só fura. É muito rápido. Você não vê, de repente a cabeça abriu. Aí você tá vendo, você tem um buraco na sua cabeça, assim, que caralho. É muito mais legal quando é real. Não precisa ter tirinho laser, não precisa ter nada disso. Mas de volta ao personagem, rapidinho que o tempo tá acabando. De volta ao personagem. O que interessa é você criar um personagem agradável, simpático, bonitinho e destruir o universo dele. Destruir o universo dele. Acabar com a alegria dele, jogar ele na merda. É o interesse esse, você fazer ele sofrer para que o leitor também sofra. No meu nome tem uma leitorazinha, amiguinha minha, que leu a parte da chinesa, que dá pra acabar com ela, tal, e ela sofre. A menina adorou aquilo, porque eu mexi com elementos arquetípicos, que é o quê? Que é o perdão, que é o arrependimento, o orgulho. Naquele momento a menininha teve um troço, nossa, eu adorei, isso é um dos melhores livros que eu já li na vida, tal, é foda. Aí, por quê? Porque eu fui buscar o entendimento da mente feminina, e perceba que nenhum autor nacional faz personagens femininos. É interessante isso, né? Os caras não fazem quadrinhos nacionais com personagens femininos. O único que fez foi o Nagato. E eu elogiei o Nagato. Falei, Nagato, isso tá forte, isso tá muito bom, prossiga com isso. Ele começou a achar que estavam falando, estão falando que eu sou viado, eu nunca mais mexo nessa personagem. É babaca. A melhor personagem dele, aquela menininha que ele fez, tal, começou... Eu falei, Nagato, isso é promissor, isso tá bom, vai... Nunca mais fez, porque ela vai mexer com a minha masculinidade. Porra, eu prefiro as personagens femininas, que elas são muito mais ricas, são muito mais emotivas. Os personagens masculinos são legais, é fácil você criar personagem masculino. Puta merda, fácil. Mas personagem feminino é diferente. As personagens femininas são mais profundas, elas são mais ricas. Elas são muito mais perfeitas. O personagem masculino, ela acaba se submetendo. Ai, eu tô tomando choque, caralho. Puta que merda! Tomei um chocão baixinho. Aí você vê, olha que desgraça tomar choque. E as personagens femininas ninguém faz. Ou então tem o cara lá que faz a Velta. Aquilo não é um personagem feminino. Aquilo não é uma mulher. Aquilo lá é um homem, é um travesti. É uma mulher idealizada pra dar o cu. Aquilo não é mulher. A personagem feminina, ela tem muito mais amplitude de sentimentos. Primeiro, a mulher, a personagem feminina, jamais ia usar cola. Não, você tá louco. A personagem feminina é muito mais rica, ela é uma super heroína. Primeiro, não existe super heroína feminina. Não tem, não existe. Isso aqui lá é uma mulher idealizada por um homem. Não existe. Se você quer fazer uma personagem feminina, você tem que primeiro entender a psique da mente da menina. A psique da mulher. O que que ela quer? Ela jamais ia botar os peitos pra fora. Isso é coisa de homem. As minhas personagens femininas, elas são muito lindas, elas são discretas, elas são sapecas. Sapecas do jeito de menina. Por exemplo, tem lá a chinesinha que tá pondo o pé na cara dele. Eu meço isso pelas minhas filhas. A mulher é diferente do homem, ela tem uma liberdade que nós não temos. Você consegue imaginar um homem brincando de pôr o pé na cara da mulher? Não, mas a mulher faz isso. De andar descalça pela casa, de ficar de ficar brincando, dançando, pulando que nem bobo. O homem não faz isso. Você já pensou o Batman fazer isso? O Batman, aquela coisa assim, taciturno, aquela coisa assim, parada. Ele não ri nunca, aquela coisa amarga, sem graça. Já as minhas personagens, elas dançam, elas querem fazer café, elas querem brincar pela casa, quer brincar de pega-pega. Vê que eu vou ficar ficando meio gay assim, né? Vou falando dos meus cabelos. Mas isso é o lado mulher. O travesti, a trava, a traveca, ele conhece a mulher. Ele conhece tranquilamente a cabeça da mulher, não porque ele é viado, mas é que ele entrou na mente da mulher. Você não tem uma personagem nacional, de quadrinho nacional, que seja realmente mulher. São todas travestis. São homens meio... Puta, me dando uma fome do caralho. Tô quase morrendo. São homens que viraram mulheres. Mas são fortes, determinadas, ao meu amor. O autor nacional não sabe fazer uma personagem feminina. Não sabe. Eu sei. Porque eu sei lidar com um arquétipo. Ai, velho, mas o que é arquétipo? O que é arquétipo? Eu não sei. Eu não sei fazer arquétipo porque eu sou premiado no Amapá. Eu só sei falar do Homem-Aranha. Eu só sei falar de seres do espaço. Eu não sei falar de mulher. Claro que não sabe falar de mulher, porque não pensa, não pesquisou. Porque acha que vai virar viado. Meu, não tem nada a ver, cara. O arquétipo é o seguinte, é uma forma. Você vai ali na tua geladeira, a forma de gelo, a forminha, aquilo lá é o arquétipo do gelo. Sempre que você colocar água ali, vai sair um cubinho de gelo sempre diferente. Mas a forma é o mesmo, é sempre retangular, sempre geladinho, é sempre água, mas a forma pode ser a mesma, mas sai diferente, sempre sai diferente. Então o que é? É a ideia básica, é o herói. É o Deus, é a deusa. Tem um desenho coreano que eu assisti maravilhoso, em que o menininho ele é atendido pela deusa da misericórdia. A deusa é um arquétipo, é uma base, é uma forma. E você não sabe o que é isso, cara. Aqui do meu lado está o Atomu, ele foi baseado no Pinóquio. Mas ele é o arquétipo do menino, do japonesinho dos anos 60, 70, que se liberou e se encontrou pela tecnologia, que o Japão estava nisso, né? Ele começou nos anos 40, 50, entrou a tecnologia, ele encontrou uma espécie de liberdade para poder brincar com a tecnologia. Ele é um robô, mas é um robô com coração. Ele é o Pinóquio, porque na época o Pinóquio ele era um menino mecânico, tal, da Revolução Industrial, que não sei o que, que se encontrou e virou menino. O arquétipo da transformação do menino em alguma coisa. O arquétipo da transformação do homem em algo maior do que ele mesmo. O arquétipo do sujeito que vence as dificuldades e vai transcendendo cada vez mais, superando-se mais e mais e mais. O Gundam. O que é o Gundam? É um robô? Não, ele é o arquétipo do guerreiro japonês que se aliou à tecnologia em luta contra o mal. Não, e luta contra um invasor maligno da sua mente. Arquétipos. A minha patroa tem um personagenzinho que eu gosto muito. Quero ver se a gente aproveita aqui na Electro. Como é que é o nome dele? Ele é um barqueiro. Lembra do Caronte, né? Ela fez um barqueirozinho, né? Um carinha que resgata almas aprisionadas, né? Porque ela está mexendo com o arquétipo do camarada, dos anjos da morte. Ele resgata a alma. Eu esqueci o nome, é um personagem tão bonitinho, ficou bacana. O meu personagem lá, o Portal, o Portal ele é imenso, sem fim. Uma parte dele se rebela. Uma parte dele se rebela e o portal inteiro se move. Sabe o que é um portal que liga? Lembra lá do Stargate? Que tem vários portais que é para os antigos, não sei o quê. Imagina que esse portal, como aconteceu lá naquela fenda espacial do Deep Space Nine, tem umas criaturas que moram ali, né? Uns deuses malucos. Imagina todo um portal imenso, cobrindo o universo inteiro. Ele começa a se mover. Imagina o que é. É uma galáxia. Eu gosto dessas aspirações, essas coisas anos 60, em que tudo tem consciência, tudo tem inteligência. E esse arquétipo do portal, ele se cansa daquilo e começa a ir atrás das coisas dele. Como é a mesma coisa com mil nomes. Você dá uma motivação pro personagem ir atrás de alguma coisa. Mas você vai deixando o leitor confuso. Porra, o que esse cara tá contando? Meu, eu não sei! Eu não sei! Isso é que é legal! Na hora a gente vê. E se amanhã eu morrer, porra, conta você a história. As minhas historinhas, os meus livros, são garrafas que eu jogo no mar, que o nego vai abrir, vai ler. Porra, que história legal, vou contar. O personagem não é meu personagem é freeware. Claro que se alguém quiser ganhar dinheiro, quiser usar pra alguma coisa, porra, fala comigo que eu libero. Negado, eu vou dar uma pausa que eu vou comer alguma coisa que eu tô desmaiando aqui. Daqui a pouco eu volto. Peraí. Agora sim, renasço, alegre, satisfeito. Salsicha com mortadela, rosbife e guaraná. Isso é isso. Isso renasce o velho. Agora vou ter que voltar para ver o que é um vinho, que eu não lembro. Caralho, peraí. Tá, agora vai. Então você imagina a construção de um personagem em cima de um arquétipo. Que é o quê? Essa base. Você vê que muda até o tom de voz do homem. O homem estava desesperado antes, agora ficou melhor. O arquétipo é essa forminha de ideias, que são os deuses, que são os heróis, que são as grandes divindades, o criador do universo, o pai universal, a mãe suprema, todas essas pataquadas. Mas isso é uma ideia base que você, a partir daí, trabalha. O Homem-Aranha, ele é um arquétipo do moleque, né, do bobão, que ganha, de novo, aquele lance que eu te falei, né? Você ganha, ter o elemento fantástico, né? Você levanta o personagem, uma pessoa comum, e dá um poder pra ele, que antigamente era pelos deuses, agora você pode dar pela tecnologia, como é o caso do Atomu. Você pode dar pro... O cara já tem o poder, só que ele não sabe do que ele tem, como é o caso do Mil Nomes, que ele esqueceu ou perdeu a essência, ou se desvirtuou do caminho, ou ele é tão poderoso, mas tão poderoso, que nem sabe o que ele tem. E você brinca com isso, mas você joga um personagem contra o outro e arrebenta com ele, faz ele sofrer, né? Outra uma coisa agora que o moleque colocou aqui, né? O tema cura, a JBC não se importa por você desenhar isso só pelos cosplays, mas lógico que sim. Eu não sei o que passa na cabeça desse pessoal que acha que a editora JBC, ela é uma... ela se preocupa com os leitores. Isso é tão estúpido quanto achar que a banda Restart realmente é a grande família e você é parte dessa família. Você tem que ser um idiota para gritar nisso, né? Uma editora, ela tem por obrigação de apoiar a cultura local. E a JBC não apoia nada da cultura local. Ah, é cosplay. Não, cosplay não é cultura, só me desculpar. Mas o que eles gastam para fazer um cosplay para mandar para o Japão, podia simplesmente dar um curso aqui, ou lançar uma publicação, um livrinho que seja, ensinando o pessoal a escrever e desenhar os dois ao mesmo tempo, para ele ter a sua própria profissão, para ele lançar seu mangá eletrônico, coisa que, aliás, eu vou fazer com a Electro, né? No próximo podcast eu falo da Electro, que agora o tempo está acabando. Mas a ideia que a ABC podia fazer é isso, fornecer um apoio. O pessoal está aí, uma geração inteira que lendo mangá pra caralho, curtindo os mangás deles, estudando mangá. O que a editora dá em troca? Nada. Mesmo a porcaria da Ebal, que tinha lá gibi pra caralho, eles tinham uns negócios de desenho também. Isso ficou meio esquecido, mas eles tinham uns negócios de se ensinar a desenhar. Eles davam apoio para você mandar um desenho, eles te atendiam. Você manda seu trabalho para uma editora dos Estados Unidos, eles podem até recusar, mas eles respondem. Manda o teu trabalho para a JBC para ver o que eles falam. Nada. Eles te ignoram completamente. Você manda para a Panini, eu queria que vocês analisassem. Nem respondem, são gente mal educada, sem educação. E é esse pessoal que está mandando seu trabalho? É esse que você está comprando essa porcaria de revista? Porra, bicho, você é otário. Na minha concepção, você é otário. Porque se você tem aí a internet, você pode baixar da internet muito melhor qualidade. Nem que não necessariamente que esses moleques aí que fazem tradução são uns imbecis, né? Mas você pode baixar da internet de uma língua melhor, como o inglês, que é, mas se você não sabe inglês, você é um idiota, você devia saber. Mas você pode fazer mesmo que se fazer você, seu escândalo, você fala, meu, você não precisa desses caras pra nada. Pra que isso? Na pior das hipóteses, compra da Argentina, que tem melhor papel, melhor tradução, melhor qualidade, só tá em espanhol. É da Argentina, então vai tomar no cu. Se fode, né? As eleições de 2010 e o futuro do Brasil. Meu, que futuro? Como é que você vai ter futuro num negócio que não existe? Não existe Brasil. Vocês são loucos. Vocês são loucos, povo brasileiro. Não existe povo brasileiro, que você tem uma massa de ignorantes manipulados por um sistema falido e fracassado, mas que você sustenta. Só não desaba essa merda porque você acredita nele. Porque você tem medo de polícia, você tem medo de cadeia, você tem medo de estuprador, dos pedófilos. Porque essa porra da televisão está te dizendo isso, seu idiota, otário. E agora com a internet, você, uns loucos tipo BK, assim, chega e diz a verdade na sua cara, você é o primeiro cuzão a ficar cupiscando. Por quê? Você tem essas ideias de sucesso. que você quer ter dinheiro, quer ter poder, quer ter não sei o quê, quero casa, quero publicar nos Estados Unidos, quero ser gostoso, eu quero ser o carioca, o Dick Vigarista, eu quero ser que nem o Dick Vigarista poderoso, melhor que os outros, você é um bando de otário, bicho. O jogo é esse, o jogo é te deixar na ilusão de fazer acreditar que você tá fazendo alguma coisa, que você tá construindo alguma coisa, você não tá construindo absolutamente nada, tá servindo só de uma manipulação, gado. De novo aquele lance que eu te falei do ser e o ter. Eles querem que você tenha o quê? Tenha o quê? A ilusão de ser alguma coisa. Você não é nada. Ai, que eu vou publicar meu livro editando não sei o quê. Que merda, eu publiquei. Quantas revistas que eu fiz aí, porra, aquela, lembra daquela revista pôster que eu fiz com o Yamato? Aquela merda lá vendeu 100 mil exemplares, vendeu pra caralho. O que, que eu ganhei? Equivalente hoje a 2 contos. Ah, se vender minha tiragem inteira do meu nome, o que não vai acontecer em hipótese alguma, porque tem que separar alguns exemplares daqui pra lá, tem uma perda. Se vender tudo, eu vou ganhar R$1.200. Você acha que isso vale alguma coisa? Você tem algum referencial pra mim de dinheiro? Todo o trabalho que eu tive, as ilustrações, a patroa, a diagramação. Eu fiz esse livro de graça. Agora, com a Electro, que eu vou colocar coisas do meu nome, vou colocar coisa da Morgana, coisa da patroa, vou pôr minhas matérias. Vai ser na base de doação. Se 50 neguinhos me doar 10 conto por mês, vai, para assinatura da revista. 10 conto. São 500 contos. É mais do que eu já ganhei se eu tivesse feito mil nomes publicados. Ah, mas se fosse por uma editora maior, sim, seria outra conversa. Você ganha mais, mas o sistema é viciado. Quem ganha é a gráfica, a distribuidora e o restinho para a editora. O autor toma no cu. Claro que tem que ter um milhão de exemplares vendidos. A 5%, aí você ganha dinheiro. Mas o que é editora? O que é a gráfica? O que é distribuidora? Ganha muitíssimo mais que você. É a mesma coisa que você ter um ator, tem lá, vai, um ator de cinema, puta, o George Clooney. Ele ganha alguns milhões de dólares, né, pra fazer os filmes dele e tal. Agora! Mas no começo de quando ele fez lá o Tomates Assassinos, quem ganhou dinheiro foi a produtora e a distribuidora. Ele ganhou aquela merrequinha, o seu Leonardo Nimoy, Jornada nas Estrelas, ele ganhou uma merreca. Agora ele tá bonito, tá? Mas, meu, é assim que funciona o sistema. Mas com a dona internet, com esses iPads, com os Kindle e tantos outros modelos de livrinhos eletrônicos, né? E-readers, você pode ir direto até o cliente. Com a internet você pode ter aqui, vai, 200 downloads. Se esses caras aqui fazem, tem 200 downloads, pô, cada um me dá 10 conto. São 2 contos por mês, mano. Pra mim poder trabalhar. Pra mim poder tocar minhas coisas e viver daquilo que eu gosto. E dizendo só a verdade. Só aquilo que eu sempre quis fazer, que é o quê? Escrever meus textos malucos, contar minhas histórias alucinadas, minhas pirações, as minhas experiências, minhas viagens pelo Brasil, mas pelo Japão, pelos Estados Unidos, pelo Rio de Janeiro, aqui em São Paulo. As minhas transas malucas, as mulheres que eu conheci, todas as palhaçadas e as historinhas. Por que não pode ser assim? Porque nós temos que manter essa visão estúpida de que tudo tem que ser servil. É interessante isso, né? Tudo, olha, eu quero servir a você, eu quero servir ao senhor editor, eu quero ser feliz trabalhando para os outros. Porra, meu, não precisa. É claro que quem quiser ser assim, que seja. Foda-se. Mas você veja como isso te aprisiona. Porque você quer ter um cargo para poder ser feliz. Pô, é a Elsa Keiko, né? Você acha que ela é feliz? É uma alienada, xarope. Você vê o Fabiano lá, o Og, é um matusquela, o molequinho que faz a Med, é um outro banana. Os únicos que tem alguma coisa a dizer sou eu e você. Nós estamos aqui na Berlinda, fora do esquemão. Você acha que Sidney Guzman diz alguma coisa que presta? Ele só diz alguma coisa que presta quando interessa pra ele. No meu caso, não. Estou dando umas ideias para você, que faz quadrinhos para você, que produz. Eu quero que você vá bem. Porque você indo bem, eu também vou. E a minha vontade mesmo é destruir esse sistema de merda que acabou com o nosso gibi. Você não sabe como eu me ressinto. Eu olho aqui pro meu lado. Vejo ali o Lobo Solitário. Aqui em minha esquerda está o meu querido Samurai Executor. Vejo ali um monte de livros, um monte de coisa. Pô, eu queria estar fazendo isso, mas é impossível. Mas a nossa libertação vem pela própria tecnologia. Quando que você vai ter a oportunidade de falar com um cara que saiu do mercado de quadrinhos, chegando todo mundo? Mas não porque despeito, nem por raiva, mas é por decepção. Que eu entrei nesse esquema para poder lançar meus quadrinhos, lançar minhas historinhas. E nunca ninguém me deu uma chance de nada. Foi ilusão. Tinha lá o que trabalhava comigo na Sampa, era o Fábio, tinha lá o outro gaúcho, tinha lá um mineiro que fazia lá os batutinhos. Todo mundo querendo publicar seu gibizinho, ter sua chance, nunca tivemos nada. Nada! E quando tivemos a chance, foi para editoras nanicas, que a gente não tinha estrutura mental para lidar, como foi aquelas bonequinhas, robozinhas do Peixoto que ele lançou pela editora Furreca lá. Foi uma merda, por quê? Porque não nos dão apoio. Dão um apoio financeiro de impressão, mas o apoio intelectual, de configuração de histórias, de configuração de roteiro. O único que sabe mais ou menos isso é o Cassaro, mas o Cassaro não tem pau duro. Ele é frouxo. Ele é molenga. Não vai achar que é físico, viu? Não vai me processar de novo, que eu não vou pagar. É um negócio sem alma, sem nada, aquelas guerras bovinas, que coisa idiota, que coisa imbecil. Isso não tem nada a ver com nada. E é isso que os caras querem pôr pra frente, como se fosse o exemplo. Olha, Holy Avenger. Holy Avenger foi feito nas coxas. Quando que ele lê alguma coisa sobre zoroastrismo, ele nem sabe o que é isso. Hinduísmo. Espiritismo, vocês sabem alguma coisa, mas você não sabe que o kardecismo veio do hinduísmo, veio do zoroastrismo, que tem coisas muito mais antigas ainda, pré-budistas, que é aquela religião Bon, B-O-O-N, tem, é muito mais antigo do que isso. Ou então, meu, tem tanta coisa que você não sabe, que você pode colocar na sua história, mas não, é aquela mentalidade servil, empregado, trabalhadorzinho, eu vou entregar meu projetinho pro chefinho, o chefinho aprova, se ele não aprovar, tudo bem. Isso é terceiro mundo pra caralho. O terceiro mundo é uma questão de mente, né? A sua cabeça tá em terceiro mundo. O que você tem que fazer? Inverter isso. Você inverte e começa a produzir para o teu leitor. Porra, tem 20, 30 neguinhos, eu tenho 180 amigos no Orkut. Se cada um me der 10 reais, porque seria impossível, porra, é grana, um pó de 800 por mês, mano. Não, faz uma assinatura aí de 6 meses, em vez de ser, vai, 60 conto. Vem assim, pai, eu posso tocar, posso viver disso. Quanta gente pode, e isso rola no exterior, já tá rolando no exterior. Porra, acredito no trabalho desse cara, vou dar uma doação pra ele. Isso daí não tem nem imposto, velho. Porque é doação, ele tá te dando, não, tó. Aí você vai, o que? Vai cobrar ICMS, circulação de mercadoria, o negócio digital. É uma maravilha, você se liberta dessa bosta, cara. Aí você vem falar do Brasil, futuro do Brasil. Meu, não existe Brasil. Não tem Brasil. Eu, por exemplo, eu não sei quem são meus pais, nunca soube. Meus pais adotivos nunca me contaram. Também eu nunca fui atrás, agora eu vou atrás, vou ver qual é que é. Mas mesmo que eu saiba, é aí. A documentação que eu tenho é fajuta, não existe Brasil. Não existe nada, o dinheiro, você pega essa nota de 10 reais aqui, isso não vale nada, é só um papel. O que vale é o ouro que tá ali, que tá na mão de quem? Do Estado. Aí você vai gerar riquezas pra quem? Pro Estado. Pra pagar o quê? O senador, o deputado, aquela correia da trambicagem. Você é parte do esquema de corrupção. Porque você não se rebela, você se corrompe. É por isso que você quer tirar o seu da reta, mas não adianta, cara. Porque você compra uma salsicha, acabei de comer salsicha com mortadela, você já pagou o imposto que vai financiar a corrupção. Não, ai, porque o cara anda na linha, ele é o pai de família e tem direito a dar um tapinha na cocaína. Porra, não tem não, cara. Não, não tem. Ah, mas o outro lá não dá dinheiro em casa, vai comprar uma pinga, é um filho da puta. Mas ele financia todo mundo, ele financia o ICMS que vai ser desvirtuado lá da obra do Rodoanel pro bolso de alguém. E esses mesmos filhos da puta vieram aí pra pedir teu voto e você votou neles, cara. Votou no Serra, que entupiu São Paulo de pedágio pelo Alckmin, do mesmo partido. Votou na Dilma, que já tem um monte de bandido em volta dela. O PT, que tem correlação com a Igreja Universal, que tem relação com o Comando Vermelho. Onde é que você tá com a cabeça, cara? Como é que você vai acreditar num sistema viciado desse? Democracia é uma farsa. Eleição é uma farsa. Ser brasileiro é uma farsa. O teu nome não é seu. Você não sabe nada. Ainda tá querendo. Porra, você é tão idiota quanto eles. Eu desisti. Eu tô fora. Esse que é o futuro do Brasil. É você sair fora. Mas não sair fora do país para em outro país. A história recomeça. É você tirar o Brasil de dentro de si. Abandonar o Brasil. Não ver mais futebol. Não vê mais Fórmula 1, não vê mais a Globo, mas você vai lá e assiste a Globo, cara. Tá lá, vai lá ontem, lá você vendo o Guilherme Briggs no Teleton, vai se fuder. Vai tomar no olho do seu cu, cara. Desliga essa merda dessa televisão. Ou então veja cada vez menos. Produza arte cada vez mais. Eu te dei a dica pra você ganhar um dinheirinho. Não é muito. Mas aí, nego vagabundo quer ganhar 100 mil por mês, quer desenhar pra Marvel. Porque, de novo, ele quer ter para poder ser. Ele é um vagabundo, imbecil, que tem um traço tecnicamente maravilhoso, mas vazio. Pega o desenho do Deodato, o desenho do Deodato só é bonito, mas é vazio, não tem alma, não tem sentimento. Você pega a Guernica, você não vai entender porque você é um imbecil, mas se você pensar com o coração, você vai ver o sofrimento que é aquele quadro. Que desgraça, que foi o ataque de Guernica. Tá ali na visão magnífica do Pablo Picasso, que ganhava dinheiro, lógico. Mas olha a arte dele. Aí você pega Moebius. Moebius não tem um pingo de ideia. Não, ele só é bonito, não tem nada. Corbin quebrava um galho. Mas olha Moebius. Moebius é vazio. Manara. Manara é vazio. Aquele outro cara lá da Druna, aquele italiano. É só coisa gostosa, aquela coisa macacal de bunda, buceta, putaria. Mas é um troço vazio, sem alma, sem nada, sem proposta. E é isso que você quer me dizer que é bom, cara? Vai se fuder, vocês são tudo louco. Ah, o universo do Super-Hero, uma fonte de inspiração de um nome. Ah, o universo do Super-Hero é muito fácil. Era um menino, de novo, aquilo que eu falei no começo desse podcast. É um menino qualquer que ganhou uma coisa fantástica, um nível, passou uma coisa fantástica na vida dele. Ele tem dupla identidade, ele é o super-herói, mas ao mesmo tempo é um menino, com problemas de menino, querendo namorar a menininha, com os moleques zoando com ele. Meu, é tão fácil você lidar com isso. Você pega você, quando você era pequeno, não no seu dia a dia, literalmente, você dá pra você, no seu arquétipo pessoal, dá um superpoder pro menininho. Não, não vou dizer um superpoder dessas coisas de gelo, água, fogo. Como o Super Dino, que ele tinha força, respirava debaixo d'água e voava. Três coisinhas. E escondia a identidade. Quatro. Acabou o Super Dino. Força. Uma super força. Um negócio para ele esconder. Ele enfia a cabeça num saco. Tal, ele se disfarça. Um negócio que não dá para ver o rosto dele. Porque ele sacou que, porra, se eu boto isso para fora, fudeu. Aí ele faz uma roupinha minha, ele sai quebrando tudo. Como seria você com esse poder? Como seria você com esse dom para os camaradas que são espíritas? Vai, você que tem um fundamento espírita, do karma. O espírita é tão idiota que acha que o karma é ação e reação. Não é nada disso, cara. Vai pesquisar o que é karma. O karma é outra coisa. Eu não vou entrar nesse negócio aí, porque senão eu já vi uma merda. Eu vou começar a xingar o espiritismo, que acha o espiritismo uma merda. Kardec era um filho da puta de um racista. Então eu não vou entrar nesse lado. Mas se você dá um dom mágico pro moleque, atravessar paredes, vai. Você vê que o Stan Lee fez isso com o Homem-Aranha, e Heroes é a mesma coisa, cada um deles tem um poderzinho especial, mas são pessoas comuns lidando com situações fantásticas. Você coloca o fantástico na vida de cada um. Então, pra mim, o universo Super Dynamo é isso. Eu fiquei pensando muito sobre ele, assisti alguns episódios. É um menino comum, caralho. Que ele queria comer bolinho de arroz, que ele queria ir bem na escola, que ele era preguiçoso, desligava, botava o Robocop, que era a cópia, mas era ele do mesmo jeito, também não queria ir. Então você brinca com essas dualidades que o universo fantástico propicia na literatura. Como você não pensa, cara, como seria você com a visão além do alcance? Começa a brincar com isso. Eu fui direto pro meu nome com a parte de transcendência, de morte, de tudo aquilo, mas eu já fui para as coisas que eu achava legal, né? Quando eu tinha 12 anos, transava com a menininha lá, não tinha problema nenhum. Mas hoje a cabeça do pessoal já é outra. Ai, que pecado! Ai, que eu me lembro com 18 anos eu via lá a revista lá do Watson Portela, o Joãozinho da pedra do molequinho com uma puta de uma pica enfiando na menina, ou então o Carlos Zéfiro transando com criança. Eu acho esse assunto interessante pra você abordar diante da caretice vigente, né? Mas esse é meu. O que você tem a dizer? A camarada me manda desenho pra analisar, por isso que puta, você não tá dizendo nada. Tá sendo um maldito ilustrador vazio, sem função, sem interesse, sem nada, sem proposta. O que é foda é isso, você vê o desenho do cara, é só um desenho, é só uma ilustração, ainda vagabunda. Sem proposta nenhuma, sem tesão, sem vontade de virar as coisas do avesso. Nós temos que virar as coisas do avesso. Blá, blá, blá, blá. Animes no canal, o universo do Super Dino, o universo do Super Dino era, repetindo, era muito fácil. Menininho, pai e mãe, uma irmã chata, e dá pra ele uma situação fantástica que ele tem que se virar com isso. Mais nada. Como é que os amigos vão reagir? Ele não pode contar, ou vem lá o super-homem, né? Que é o chefe de exército, você não pode contar, você não fode. Eu vim de outro planeta pra não sei o que, mas você lida com, não com a origem dos poderes, essas explicações, mas com o drama do personagem. O que te fode é esse, você não sabe o que é drama. O que é você enfiar a faca num leitor e torcer? Fazer o leitor sofrer, o Stephen King fazia isso, né? Aquele palhaço assassino lá de outra dimensão que comia criança. É você lidar com medo. Criança com medo de palhaço, isso é coisa de gringo. Mas o que, que a criança brasileira tem medo? Do que a criança brasileira tem medo hoje? Eu não meço pelas minhas filhas, que elas são muito bobas, mas eu vejo os colegas dela que eu troco ideia, vou na escola, levo e busco. Eu sei do que os moleques têm medo. Sabe o que é? Dos pedófilos. O moleque tem medo dos pedófilos. Porque ele não sabe o que é. Antigamente era o bicho papão, o homem do saco. Acho que na tua infância tinha a loira do banheiro, lembra disso? Como é que eram esses monstros urbanos? Eu me lembro quando eu tinha uma amiga minha que ela contou que a avó dela, quando ela era bem pequena, contava um monstro chamado Boca da Noite. Que é isso? Era uma boca que andava pela rua, assim, pelos esgotos. Ela via aquele esgoto, olha a Boca da Noite ali. Ih, a menina já ficava com medo. Você viu como é fácil? Agora o medo geral da molecada é os pedófilos. Então o que acontece? Você faz um moleque ser pego pelo pedófilo para aquela Kombi cheia de palhaço, aquela alegria, e leva a molecada embora. Mas faz uma coisa pior do que isso. O que é pior do que devorar? Abrir uma criança no meio e comer a carne dela. O que é pior do que isso? Você não sabe? Tem certeza que não sabe? Eu vou deixar essa pergunta aqui, vou encerrar o podcast, que já passou do tempo dele aqui. Vou deixar na sua cabeça o que é coisa mais assustadora para uma criança quando ele encontra um pedófilo. É ser comido, levar na rola na bundinha, chupar a rola. Não, tem uma coisa muito pior. Vamos ver se você sabe responder. Quem responder vai ganhar um doce da BK. O que assusta mais o brasileiro? O que é a coisa mais assustadora para uma criança? O que deixa a criança em pânico? Anime no canal pago, pra terminar, anime no canal pago, anime já era, meu filho, acabou, esquece anime. Anime é, não é que a moda acabou, que os caras não souberam trabalhar a moda. Como é que na Argentina continuam os animes? As emissoras aqui não sabem trabalhar com anime, eles detestam. As editoras daqui detestam o mangá. Não interessa, lança de qualquer jeito, faz de qualquer negócio, foda-se, é pra queimar dinheiro, ou então pra limpar uma grana que vem de uma carreira aí diferente, de dinheiro, né? Vem de outros lados. Então eles estão um pouco se fodendo pra isso, né? Eles são carreiras que eles seguem, problema deles. Então esquece. Vá pra internet, baixa seu mangá, pega o que você quiser. Então, negada, por enquanto é só pessoal. Visite, enquanto não tá no ar, visite aqui o nosso FormSpring. Tem aí o link do lado, o nosso FormSpring. Qual é o endereço do FormSpring, caralho? Ô, puta que pariu. Deixa eu abrir rapidinho aqui pra você. É www.formspring.me/JR Pereira JR Pereira, a boneca, a lindona. Chega de papo furado, vou salvar essa porra e dar o upload logo pra você. Valeu, negada, vamos tomar no cu, um abraço, tchau.